Pedro Oli se declara muito triste após desabamento do prédio em Fortaleza. Este pequeno prédio, edifício Andrea, desabou em outubro de 2019. Foi uma tragédia muito, muito triste para o nosso Brasil. Eu mesmo, como cantor, me sinto abalado pelo tamanho da minha tragédia. 5 mortos, como fala a Wikipédia, e 8 mortos, como falam os jornais. Eu me sinto muito culpado por tudo que aconteceu. Eu não queria que isso acontecesse. Isso foi um grande erro. Isso não poderia ter acontecido. Pedro Oli no edifício Andrea. Pedro Oli no edifício Andrea. Pedro Oli no edifício Andrea. Pedro Oli no edifício Andrea. Quando começaram a cair lajes, era para ter evacuado o prédio para não acontecer essa tragédia, mas já era tarde demais. Não teve como. Morreram muita gente, pois não evacuaram o prédio antes. Foi muito lento o processo, foi muito triste. Por isso que eu estou fazendo essa música, com meus prantos, falando para vocês o que aconteceu no edifício Andrea, em Fortaleza, Ceará. Edifício Andrea, edifício Andrea, edifício Andrea, edifício Andrea. Pedro Oli, tchau, boa noite a vocês.